Estado, aerovia Pesolo no 7, recolota 10, curva à direita, na subida Gole, transição Ofito, aciona 5464, controle 119.8. E a autorização Brasília, nível 320, via Rota da Plana, Pesolo 17, recolota 10, curva à direita, Gole, Ofito, responder 5464, controle 19. Marta 9356, chame pronto, pushback no 04. Reportará como pronto. Saída 224, faça cópia. Repetido. Saída 224, Jazeiro do Norte, nível 350 autorizado, aerovia Pesolo 19. Após conforme o plano, decola da 10 com curva esquerda, Momo, transição Proti. 5451 é o transponder, controle 119, décima 8. 350 autorizado para Jazeiro do Norte, o primeiro aerovia, Pesolo 19. Repara da 10, curva esquerda, Momo Proti. Aciona 5454, pode chamar o motor da página 9224, passarei. Remoto, chame pronto, 2024, passarei. Obrigado. Salvador, Papa Romeu Charlie Papa Charlie, assim que possível, é possível voar forte? Pode coordenação com Santo Recife, Charlie Papa Charlie. Gente, aguardando o Charlie. Certo, pois vai entrar a volta do combate do taxi antes, Biden. Salvador, muito bom, noite, 236 da Oeste, está Recife 330, está vindo. 071 na linha, mantenha no zero. Temos um tráfego em aproximação para Salvador, no setor nordeste da nossa terminal. Mantenha a saída, o Thiago Papatiá. Sim, pronto, Thiago Papatiá. Tá pronto? E aí, mano? Tá livre, web 53-02, chame táxi. Tá, táxi. Back 53-06 da web. 219, boa noite. Tá, vamos lá, Azul 4071 no livre decolagem no zero, vento no 30 graus no 09. Decolagem 4071. O número 2 no setor, aguarde o parceiro 224. Boa noite, eu vou 1885-05, autorização para Guarulhos. 98, boa noite, até a próxima. Ok, Guajá, preparando a EL 360, vou 1885, mais força. 071, está sob contato radar, restrito nível de voo 340. Após 2 mil pés, o senhor voa Leda, após Leda, Bridge, o azul 4071. Restrito 340, após 2 mil pés, Leda, Bridge, azul 4071. Foi 3, né? Como vai efetuar o pushback de modo a deixar ingresso do Airbus para o portão 02, ok? Desculpe a informação. Afirmativo, restrito 340, passando 2 mil pés, vai voar Leda após bridge. Gente. Salve Salvador, LGA 5827, posição 0, 7. Número 2, setor, aguarde o F5827. 804, tá livre, ele é se aposta estabilizado, ele tem restrição, é de restrições de frente. Sente livre, ele é se estabilizado, 1404. Está com 133 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, Salvador, Alterna, 836. Via Indy Alpha, ponte 0186, ajuste no 0-1-2, então bom, boa noite, web 5836. Indy Alpha, ponte 0-1-2-9-5836, boa noite, Delta, retorno. Tá. Fabra Brown, Rodovelo 77. Rodovelo 77, good evening, go ahead. Hello, Zero 77, good evening. Just a question, what kind of traffic can we expect at all? 2545, alternando 126, decimal 85. 2545, 18, 86, 85. 2685, 7, I don't have your plan. Could you confirm your estimated out of block 10? Estimate out time is 2250, half an hour and 30 minutes. Stand by more or less 20 minutes, okay? 20 minutes. Okay, that's the copy is the condo 077, but for only 1-0, what is the departure which we can expect? Can you confirm your destination, condo 077? Foxtrot Romeo Alpha. I want me to check your departure, Condor 077. 1 minute. Very much. Oi, Salvador. Boa noite. 836 da Web, transfere. Contrai não, Dan. Web 5836, a linha ainda cola no 0, vento no 40 graus, 099. Decola, já foi ligado no 0536 da Web. Okay, Condor 077, I got the transmission, but what is the departure route? The first airway is upper Zulu 10. The Condor 077, the departure will be Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, with it Zipar transition. Zulu India Papa Alpha Romeo transition. Okay, the Puka Papa Uniform Charlie Alpha departure with the Zipar transition, confirm? That's correct. Affirmative. Dollar, West Coast Check. West Coast Check agora está livre no 01, chame táxi. Obrigado, camarada, West Coast Check. Passo 356 da Tano 04, por estacionamento, boa noite. Até o próximo, então 9356, aguarde. Aguardou não, seu escuta, 9356. Anders, A9, very good luck, sir. A9, approved taxi by Apron 1, after taxiway Juliet and Alpha, until holding point around 10, there, contact tower 118.6. Alchemist said 1012, have a good flight and good night, and please stay station for the holding point, okay? Okay, sir. Holding point 110 and contact 118.6. Thank you so long, sir. Salvador, está 3662. 3662, boa noite. Para Natal, aguarde copo. Fechou. Fair Laredo 2224. Na remota 14, está livre para o pushback, chame táxi. Livre pushback, câmara táxi, 224. Localizador, voo 1404. Voo 1404, check trem, chame torre 198, decimal 612. 2 meia, Bria. Yeah, you've condor 077, standing by 1 minute to check your route. That's okay, we can check with our company and ask them why the platform is not there, okay? 8, bom. 198, boa noite, 5836. Boa noite, 5836 da web, transfere. Web 5836, contato radar de decolagem, saber o 330, saída Pucajão, Maracaju. 330, Pucajão, Maracaju, 5836, web. Just 1 minute, I will check with the reception center about your route to Kingston Bay, just 1 minute. I already have the, your flight plan, okay? Just 1 minute to copy. You are the number 2 to copy. 0077, thank you, copy. 1885, tá pronto, copy? Afirmativo, tá pronto pra copy, eu vou 1885. 85 Guarulhos, 360 autorizado, eu perui 50, aerovia, decola da 10, curva direita da El, após Leda, após Bidev. Bravo, Índia Delta, Eco Victor, Bidev. Aciona 5426, controle 119, decimal 8. Quinto autorizado, Guarulhos, 360, nível decola da 190, na primeira curva à direita. Fazia upper, o risco 50. A saída é da El, Leda, após voa Bidev. 5426 no transponder, 10098 é o controle após o voo 1885, no 0. Chame pronto pro pushback, gol no 85. Reportará para o push, gol no 885. Agora eu vou trazer o seu destaque para o táxi. O meu B38, 3 horas de autonomia, 3 horas de Fortaleza. Táxi via parte, Juliette Alfa, ponto espera 5286, ajustão do 012, tem um bom boi, boa noite, passarei 224. Parte, Juliette Alfa, ponto espera 5286, boa noite. Livre pouso no 0, vento 14 graus ou no 09. Livre pouso na 10, voo no 04. I'm sorry, AV89 on airborne at 2019.8, have a nice flight. 119.8, thank you so long. Aguarde a passagem do Embraer da Passarido, depois vai segui-lo com o número 2, via alto. Até o ponto de espera da pista no 0, quando pronto, estou indo no 86, ajuste no 0, 12, bom voo e boa noite, web 5827. Under 589, radio contact on departure, climbs to flight level 320. By now, fly direct to Leda, after Bidev. Roger, fly direct to Leda, position after Bidev, and climb and maintain 320, under 589. Guarda do Boeing do Webjet, você já está iniciando o táxi? Após o mesmo, está livre iniciar, chame táxi, 9356 da TAM. Ok, então após o táxi da 20ª retaguarda, está autorizado, você pode dar a taxa, 9356. Número 077, Red Copy. Number 077, cleared to Frankfurt, Echo Delta Delta Fox, port level 330, via Upper Zulu 10 until Natal, November Tango Lima, after that, via Upper November 873 until Intol position, in the November Tango Oscar Lima, Intol, then, via flight train route, departure runway 10, after departure left turn, Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, with Zipar transition, Zulu India Papa Alpha Romeo transition. Scope code 5473, control departure frequency 119 at mile 8. Okay, Condo 077, Echo Delta Delta Foxtrot, we have flight level 330, we proceed after departure route uniform Zulu 10 until Natal, November Tango Lima, then we proceed uniform November 873 to Intol, India November Tango Oscar Lima, thereafter flight plan route, departure runway 18 with a left turn to Puka, and then the Zipa transition to Fox 4573. Rádio no 0, vento 130 grau, 099. Unibus, this is Pascoal 1198, thank you. Correct, Condor 077, call me ready for push and start. Pessoal. Fala, Salvador, muito boa noite, Bruno 404. Boa noite, Bruno 404, via Alfa, repórter antes da Juliette, para ingresso. Via Alfa, chama antes da Juliette, Bruno 404. PM62, pronto, cópia. Prossiga. 362, Natal 370 autorizado, peso 10, aerovia, decolada 10 com curva esquerda, Puka, transição Zipar, aciona 5463, controle 119.8. Autorizado para Natal, nível 360, relata seu Zulu 10, decolada 10, primeira curva esquerda, saída, Puka, transição Zipar, transponde 5463, controle, saída, 19.8.3. Confirma o nível? 370. Firmo 370, ok? 370 autorizado para 362 no 03, me pronto, pushback. Para processamento da 362. 24, obrigado, boa noite. Valeu, boa noite. Passagem 324, decolado, no bombo forte, não se escuta. Passaria 2224, contato radar, está sob contato radar, saída 350, saída MOM, alvo Frutti. 350, ascensão, MOM Frutti, 2224. Presente voo e Itap. Presente voo e Itap. Itap, Lima, Lima Fox, a senhora identificação chegada a posse, desce a 070. Alfa, ponto 0286, obrigado, meu boa noite, ponto Mato. Bom dia. 404, ingresso a Juliette, portão 04, observando a liberação do Airbus Atan. Juliette para o tráfego, o no Gazerdar. 3258, pronto, cópia. 3258? 3258, Fortaleza, nível 370 autorizado, aerovia Pesulo 19, decola pistão no zero, após decolar em curva esquerda. Subida Momo, transição Proti, aciona 5465, controle 119, decimal 8. Dan 3858, autorizado para Fortaleza, no nível de voo 370 pela Amperfil 119. Saída Momo, transição Proti, curva pela esquerda. O transponder 5465 e o controle 119. O Edson 3858, no portão 7, chama em final de pushback acionamento. Pronto, 3, 2, 3. Para funcionamento, BNM 02, 03. 03, observando o parqueamento à esquerda do Boeing da Gol, está prosseguindo para o portão 04. Após o mesmo coordenação, está livre de iniciar, chame táxi, 362. 06, para o puxa acionamento. Autorizado, Gol no 63, chame táxi. Livre posicionamento, chamada para o táxi, 06. Gol 604, passa 6800, direto Duna 2000 para o ILS. Direto Duna, 2000 ILS. Vento no 30 grau, 09 mais. A linha é qual? 0, 1, 2, 5, 6, 0. Guarda 1885. Guardando 1885. Cara, desça para 5000. Desça para 5000, 6310. Lima Lima Fox, desça para 5000. 5000. Está livre então, 05 portão é portátil. Autorizado, recordarei para o táxi, 1885. Oceano 310, desça para 2000, direto Duna para o ILS. Desça 2000, direto Duna para o ILS, 6310. Sareda 224, direto Juazeiro. Direto Juazeiro, obrigado. Nove 356, decolador 37, controle 1198, bom voo. 1199, decimal 8, obrigado, uma boa. Controle, está em contato, radar. 9356, 9 a 10, não tem nada, porta-vindo. Fortaleza, 152, 1310. 159, 1310. 159, sente, 3662, via Índia, no ponto de trânsito, 12, no altímetro. Chame Recife 1245. 2545, senhor, boa noite. Boa. Nove 356, aí show controle de Salvador retornado. Na sua escuta, tá 9356. Vamos partir direto para o Fito. Maravilha, direto ao Fito, muito grato. Solo gol no 63 para o táxi, com 162 a bordo, 3 horas e 45, Montana com... Menos 3 aguardo para o táxi, por gentileza. Menos 3. Solo, é o gol 1889, da Central 8 para a contratualização. 1889, Galeão, o que confere agora de cópia, por gentileza, 360. 7, guarda. No 6113, tem condições de estar em frente, sem interferir com um colega finalizando o push. A sua direita? Então prossegue de Juliette Alfa no posto de espera como número 2, chama 286, 612 no altímetro. Juliette Alfa, 286, posto de espera. Boa. No 862, ok? 286, 827, chame Recife 1251. 1251, Web 587. O 604, livre LS. Livre LS, o 604. Solo o gol 1885, 189 no POV. 4 horas e 17, alternando o Galeão. Boa noite, a 3662. A linda cola no zero, vento no 20 graus e no 09. Santos 8, primeiro, pode zero como número 2. Obrigado, boa noite, você também. Tá pronto, cópia. Copia. 889, Galeão, nível 3, meia dúzia, zero autorizado. Aerovia Upper Whisky 50 até Bidev, grau vinda da Alteco Victor Bidev. Após prossegue na Upper November 857 até Porto Seguro, Serra Golfo Romeu. Após Upper Zulu 16 até Group, Golfo Romeu Uniforme Fox Fox. Após prossegue na Upper Zulu 14 até Toquim, Tango, Oscar, Kilo, Índia, Mike. Colodão no zero com curva direita da El, Leda, após Bidev. Funciona 5470, controle 119, decimal 8, ou 1889.